essa vida pode ser assim. Eu sozinha te esperando até o fim. Acredita que este sonho não vai terminar, mas carinho sem carinho não se dá. Não vou esperar, a distância e o tempo cada vez maior vai matando o sentimento de quem fica só. E desaba no momento todo encanto, enfim. Seu amor agora é pouco para mim. Não dá mais pra mim. Não adianta tentar mudar a verdade se a dor venceu a lembrança. Não adianta buscar sorrisos perdidos, teu sonho a ser esperança. Se você não soube decidir o que era bem melhor, o destino fez o teu castigo parecer pior. Eu cansei de lhe avisar do fim, você não quis me ouvir. E agora teu amor é pouco para mim. Não dá mais pra mim. Decidir o que era bem melhor, o destino fez o teu castigo parecer pior. Eu cansei de lhe avisar do fim, você não quis me ouvir. E agora teu amor é pouco para mim. Não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim, não adianta.